Essa intimidade comigo não é como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras. Não é como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar. Te contar alguns segredos pra uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa, enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar. Te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sente medo, é normal. Mas se sentir sozinho não é natural. Jesus preenche a alma. Pare pra pensar no Deus que deu o seu único filho pra morrer em seu lugar. O resto então é fácil, é só acreditar. A vida é feita de esperança e motivos pra sonhar e conquistar. Que motivos pra sorrir e chorar. É pra perder e pra ganhar. O que seria de um vencedor sem suas guerras pra lutar? É isso aí, gente. A paz do Senhor a todos. E eu quero aqui pedir pra você pra que se inscreva nesse canal. Continue nos abençoando, porque você se inscrevendo, você dando seu like, você vai estar nos ajudando, abençoando nosso ministério. Vocês são uma benção pro meu ministério. Deus continue abençoando. Um beijo a todos. Não se esqueçam de se inscrever. Não se esqueçam de dar seu like, comentar o que você achou desse vídeo, viu? Deus abençoe e a paz do Senhor.